Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Depois de amanhã, ela fica imóveis e estará em festas, pois se estará aniversariando a diretora daquela casa comercial, que é muito querida em nossos meios, Dona Maria Alice Bittencourt, que na oportunidade vai receber os parabéns a você, de seu sócio, o senhor Dario de Barros Carvalho, de toda a equipe da Lafique Imóveis, dos seus familiares e também das suas inúmeras amizades. Dona Maria Alice Bittencourt é uma pessoa de um alto finesse, ela que trata muito bem a todos com muito carinho e ela que realmente merece a nossa admiração, o nosso respeito e os nossos parabéns a Dona Maria Alice Burr pelo seu nível que dar-se-á na próxima terça-feira desta semana. Mas vamos nós com a música, vamos sim. Nós vamos atender a Dona Almira Barros Soares, mais uma paulistana conosco. Ela reside na Vila Sônia, lá em São Paulo. A Dona Almira Barros Soares gostaria de reativar a sua memória com esta gravação antológica do início do século passado, o cantor baiano, de autor desconhecido, O Meu Boi Morreu. Jamelão, início de carreira, dando um show de interpretação nesta composição do Luiz Assunção, Samariquinha. Tudo isso para a nossa gente ouvinte que reside na Pauliceia Desvairada, Dona Almira Barros, do bairro Vila Sônia. Ainda para ela, mais uma gravação antológica. O arranjo é do Paraguaçu, e Paraguaçu cantando, de autor desconhecido, Casinha Pequenina. I'm not here. catá-lo e uma roupa de capim pra você com um cavalo. É riba daquela terra, tenho filho pelo jeito, eu hei de comer capim como você, ó seu jumento. Quando a mãe morreu, me espera vencer. Passamos a rodova de caçar o dia hoje. Quando a mãe morreu, me espera vencer. Passamos a rodova de caçar o dia hoje. Saudade que se guarda das coisas da vida que a gente gozou, pode até relembrar tanta coisa velha que já se passou. Quanto mais passado o tempo, mais amor me lembro, mais saudade. Pode a gente a recordar dos amor querido que a gente desvém. Se a mariquinha maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor, se a ventania derribada da serra pegou com a casinha e escangaiou. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Minha pobre mariquinha, sua casinha tinha um pé de jatobá, onde o sabiá subia todas tardes frias pro modo de cantar. E o riacho lá da serra que vinha por terra rodeando a porta. A quanta saudade morta, ninguém dá jeito, o jeito é calar. Se a mariquinha maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor, se a ventania de riba da serra pegou com a casinha e escangalhou. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Saudade que se guarda das coisas da vida que a gente gozou, pode até relembrar tanta coisa velha que já se passou. Quanto mais passado o tempo, mais amor me lembro, mais saudade vem. Pode a gente a recordar dos amor querido que a gente se tem. Se a mariquinha maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor, se a ventania de riba da serra pegou com a casinha e escangalhou. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, se a mariquinha, isto não é brinquedo. Não te lembras da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Ai, tu não te lembras da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Não te lembra da morena da pequena casinha onde eu te vi? Ai, não te lembra da morena da pequena casinha onde eu te vi? daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem te vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem te vi. Não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor? Ai, não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor? Daquele beijo demorado, prolongado em que selou o nosso amor, daquele beijo demorado, prolongado em que selou o nosso amor. Se alguém a voz de alguém por me mandar chamar não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou, mas ela está em nossa sintonia. E para que você solicite músicas, o nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Ele reside aqui em nossa cidade. Nós estamos falando do senhor Antônio Ribeiro da Luz, que está em nossa sintonia. E o senhor Antônio Ribeiro da Luz, pela vez primeira conosco, gostaria de ouvir com a dama do encantado Araci de Almeida, arranjo do maestro Vero, do José Gonçalves, o Zé Conforme, Não Quero Mais, que samba maravilhoso do repertório da Araci de Almeida. Ainda para ele, o São Carlense, senhor Antônio Ribeiro da Luz, em nossa sintonia. Uma gravação antológica do Chico Alves, início de sua carreira, do Henrique Vogeler, esta poesia que tem como título Meiga Flor. Thank you.